Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e os convidamos. A opinião que conta. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life. Take me to church, I worship like a dog. Conversas de Esquina estão assim de regresso com este tema, Hozier, Take Me to Church, a abrir este novo programa das Conversas de Esquina, o terceiro de 2015 e esta semana com um convidado bem especial, Dr. João Soares. Muito obrigado por ter vindo às Conversas de Esquina, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Zero. Fizeram, é um prazer estar aqui convosco. Muito, muito obrigado e pergunto-lhe, o gosto pela política nasce na família? Bem, evidentemente que no meu caso particular, que é aquele que eu posso falar com mais à vontade, há uma clara influência familiar que vem do tempo da outra senhora, portanto, quase da pré-história. Mas o gosto pelas coisas na vida tem que ser genuíno e tem que partir das próprias pessoas. Mas hoje ainda pesa esse apelido Soares no seu dia-a-dia? Ao contrário do que a esmagadora maioria das pessoas pensam, pesou sempre negativamente. Sim. Não tenho com isso nenhum problema, mas nunca foi uma vantagem e muitas vezes foi uma desvantagem, mas eu sei que essas são as regras do jogo e, portanto, é qualquer coisa com a qual me habituei a lidar e acho que tenho direito ao crédito, tendo chegado aos 65, quase 66 anos de vida, que se reconheça que nunca fiz nada à sombra do nome do meu pai ou do meu avô, se quiser. Mas apontou o dedo aos seus pais por esse mediatismo quase, quase indireto? Como? Apontou o dedo aos seus pais por esse mediatismo indireto que teve? Por estar associado a uma pessoa, neste caso ao Dr. Mário Soares, uma pessoa tão, tão ligada à política e à situação nacional? Vamos lá ver. Do ponto de vista do enquadramento familiar, os meus dois avós, quer o materno, quer o paterno, embora a níveis diferentes, tiveram comprometimentos políticos muito sérios no tempo, no caso do meu avô paterno, no tempo da Primeira República, até da conspiração no final da monarquia para a implantação da República e depois na primeira fase da resistência contra a ditadura, depois de 28 de maio de 1926. Eles chegaram a estar os dois presos na mesma cadeia, no Forte São João Batista, em Angra do Heroísmo, nos Açores. E claro que a minha mãe e o meu pai também pesaram do ponto de vista daquilo que é o normal empenhamento cívico que resulta de um jovem, adolescente, no meu caso, que percebe a realidade à sua volta e que se indigna com o facto de estarmos a viver em ditadura. Foi como aconteceu a mim. Na relação, na ligação João Soares, Mário Soares, há espaço ou abertura para o diálogo, para a crítica construtiva? Claro que sim. Há conversas sempre, constantes? Claro que sim, sempre houve e não há nessa matéria nenhuma espécie de dificuldade. Agora, cada um pensa para a sua cabeça. E esse é um exemplo e um testemunho que me vem do meu próprio avô paterno, que viveu connosco até morrer, e o meu avô paterno, de quem eu herdei o nome, chamava-se João Soares, foi um pedagogo e foi um autor de livros interessantes, nomeadamente de um atlas escolar, um dos primeiros atlas escolares que se editaram em Portugal, e cuja primeira edição saiu nos anos 20 do século passado, e que se manteve na atualidade editorial e livreira até aos anos 70. O meu avô era um republicano, digamos, da linha Afonso Costa, se quiser, da linha dominante na corrente republicana do início do século passado. E o meu pai, enquanto jovem, foi comunista, foi militante do Partido Comunista, como aliás assume com toda a clareza, e portanto sempre houve uma tradição na família de respeitar as opiniões dos outros e cada um pensa para a sua própria cabeça. Nesta vida, lado a lado, em termos profissionais, em termos pessoais, há espaço, há condições para uma relação saudável de amor pai-filho, filho-pai? Claro que sim, e não é só pai-filho, é pai-filhos. No meu caso, eu tenho uma irmã também, portanto somos dois, e há uma relação muito, muito forte do ponto de vista afetivo entre os filhos e os pais, e entre os pais e da parte dos pais também para os filhos, como aliás houve já com os nossos avós. E portanto, digamos que desse ponto de vista, sempre houve uma retaguarda muito importante em termos familiares e em termos afetivos, que se mantém, evidentemente, e que se alargou agora aos meus filhos. Só eu é que tenho filhos, a minha irmã não tem filhos, e portanto os filhos da minha irmã são sobrinhos dela, mas são quase tratados como filhos, e são os únicos netos dos meus pais. O que é que se perde com a política? Às vezes perde-se tempo inutilmente. Há tipos muito chatos, sobretudo em fases mais complicadas, de campanhas eleitorais, etc. Mas eu acho que também se ganha muito, em termos de aprendizagem, de contacto humano, etc. Mas a sua família mais próxima, e falou aí nos seus filhos, cobram-lhe esse tempo perdido inutilmente, como disse? Às vezes cobram, mas é natural. Isso é natural. Cobrariam com qualquer outra atividade e cobram também com a atividade política, como é óbvio. Mas eu sempre entendi a política como uma forma de procurar influenciar e dar opinião sobre o que tem a ver com a nossa vida coletiva enquanto país e enquanto povo. E foi nesses termos sempre que assumi os meus vários compromissos políticos e cívicos, e não numa lógica que é hoje dominante por uma geração ou por uma ou duas gerações de gente que estão na política ativa ou que já esteve e que vê a política em termos de carreira. Sim. Isto também tem que ver com a matriz no tempo do anterior regime. Tendo vivido a luta pela liberdade tão de perto, tornou-se mais livre ainda? Talvez, se quiser. De uma forma geral, foi um tempo particularmente estimulante, embora também num contexto que era um contexto complicado. Há bocado estava a entrar aqui, e não sei se recorda que lhe estava a dizer que conhecia este espaço. Exato. Quando ela era um verdadeiro bastião de liberdade, no quadro académico, na cidade de Lisboa. Uhum. E vivendo sob a bota de uma ditadura pesada e retrógrada, como era a ditadura quer de Salazar, quer de Marcelo Caetano. E o Instituto Superior Técnico, e particularmente este edifício onde está instalada a sua Associação de Estudantes, foram sempre um bastião dessa luta pela liberdade no plano académico. Aqui tiveram reuniões, de lugar, muitíssimas reuniões interassociativas entre as várias associações universitárias. Aqui vim também, ainda antes de entrar para a universidade, às primeiras reuniões e às reuniões de uma coisa que se chamava a Comissão Pró-Associação dos Liceus, uhum, que reunia aqui e que recebia aqui o apoio material da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico. Era seguramente a maior associação académica em Lisboa, e este edifício ainda por cima tinha esta particularidade de estar localizado de uma, muito central em Lisboa e dentro de um recinto murado onde, salvo raríssimas exceções, a polícia nunca entrou. A polícia entrou raramente aqui, portanto era possível aqui até mesmo à noite, estar até às tantas a trabalhar em copiógrafos, etc. Havia aqui uma série de pequenas instituições universitárias, académicas, muito, muito ágeis no combate contra a ditadura, que funcionavam a partir desta Associação de Estudantes. E muitos quadros que você hoje, ainda hoje, tem na vida política portuguesa, passaram por esta Associação Académica. Estava a lembrar-me daquela placa que vimos ali, fazendo referência ao Mariano Gago, que foi, salvo erro, presidente da Associação de Estudantes, e que foi um ativista estudantil intensíssimo, e que foi, ao mesmo tempo, também um aluno brilhantíssimo. Estava a pensar, por exemplo, no Mário Lino e muitos outros dirigentes, que foram aqui quadros da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico. Existem saudades desses tempos, dessa dinâmica que havia e que se parece que se tem vindo a perder? Eu não creio que se tenha perdido, transformou-se. Eu acho que os jovens hoje organizam-se de uma outra maneira. Evidentemente, aquele contexto em que nós vivemos é irrepetível, e ainda bem que é irrepetível, sim, sim. Porque se fosse repetível, seria caso para estarmos profundamente preocupados. É sinal que já conquistamos a liberdade? Claro que sim, o contexto em que nós vivíamos nesses tempos era um contexto profundamente medíocre e que puxava para baixo em termos das coisas que tinham a ver com o essencial da vida das pessoas, nomeadamente com a vida pessoal e com a vida coletiva. Quer dizer, eu ainda sou de um tempo, infelizmente para mim, porque isso significa que sou de uma colheita que é da primeira metade do século passado. Eu nasci em 49, costumo dizer que sou da última colheita da primeira metade do século passado, onde para acender um isqueiro era preciso ter uma licença de isqueiro, atenção, e onde havia pessoas que denunciavam quem visse a acender um isqueiro porque não tinha licença de isqueiro. Há coisas que são difíceis de compreender. Eu estava a contar, por exemplo, no outro dia, a amigos dos meus filhos mais velhos, porque eu tenho duas fornadas de filhos, eu tenho cinco filhos, três de uma primeira fornada e dois de uma segunda fornada, e portanto com idades muito diferentes, que variam entre os 37 e os 7. Mas eu estava a contar que quando eu entrei para a Faculdade de Direito de Lisboa, no ano em que entrou o Mega Ferreira, o Carlos Fino, e também a Leonor Beleza, e também o Marcelo Rebelo de Sousa e o Braga de Macedo, eles sentavam-nos no anfiteatro do primeiro ano e ainda no anfiteatro do segundo, e penso que até no anfiteatro do terceiro, sentávamos por ordem alfabética, com as meninas sentadas antes dos meninos. Portanto, as raparigas sentavam-se nas primeiras filas, depois havia uma fila de intervalo, e depois então é que sentavam os meninos, cada um com um número nas costas. Os lugares tinham um número, os lugares dos anfiteatros. E o contínuo entrava ao fim de 5 minutos do professor estar a dar aula para ver quais eram os números que estavam à vista. E os números que estavam à vista correspondiam à falta dos que lá não estavam. E quais são as dores dessa altura que se reconhecem agora? Existe... Como? As dores dessa altura, as consequências dessa altura, a austeridade dessa altura, que se reconhece agora? Bem, eu acho que há aqui... Existe paralelo? Não creio que exista paralelo. Eu não tenho uma visão pessimista, como vejo aí muita gente, uhum. incluindo pessoas que me são muito chegadas do ponto de vista familiar e outras. Eu não tenho uma visão nada pessimista e acho que, apesar de vez em quando ter havido retrocessos, o caminho tem sido sempre num sentido marcadamente positivo. Agora, há aqui... duas matrizes que, do ponto de vista intelectual, dominaram e, de alguma forma, ainda influenciam a nossa maneira de pensar e de estar na nossa vida coletiva, na nossa vida pública e cívica, que são a matriz de origem católica, se quiser, eu não tenho fé, mas tenho maior respeito pela Igreja Católica Portuguesa, conheço hoje, depois de ter estado 12 anos como autarca, muitíssimo bem, e tenho um sincero respeito, apesar de não ter fé. E os responsáveis da Igreja sabem muito bem, porque eu nunca neguei que eu sou, no mínimo, agnóstico, mas há aqui uma matriz que tem essa origem, e depois há uma matriz que tem que ver com aqueles que foram, durante muito tempo, os mais ativos no combate contra a ditadura, e, nomeadamente, com a escola que o Partido Comunista fez e que influenciou um conjunto de gerações, que tem a ver com uma ideia, quer de um lado, quer do outro, quer da direita, quer da esquerda, com uma ideia de uma espécie de povo eleito, povo escolhido, superioridade moral, classe escolhida para os combates progressistas, ou seja, para o que for. E isso condiciona muito a nossa maneira de olharmos para a realidade que nos rodeia hoje e que é completamente diferente daquela em que vivíamos Exato. Até aos anos 70. O que faltou para lhe chamarmos Primeiro-Ministro João Soares? Primeiro-Ministro, não. Nunca ambicionou esse... Qualquer coisa que nunca me esteve na cabeça. Nunca? Não. Devo dizer-lhe uma coisa. Eu não, como lhe disse, olho para o meu empenhamento cívico numa lógica de contributo para a nossa vida coletiva e para o futuro da nossa terra, numa perspectiva de afirmação dos valores que são os meus, mas nunca numa lógica de carreira. Já fiz várias coisas que gostei muito, nomeadamente ser autarca em Lisboa, e uma das coisas que acho que me tem caracterizado é que, quando tenho vontade, apetite, se quiser, e avalio que tenho condições para exercer uma determinada função, digo com toda a clareza, porque não sou nada de paleio redondo ou discurso redondo à volta das coisas. Como gostei muito de ser autarca. Fui vereador e depois fui presidente da Câmara em Lisboa e depois fui vereador da oposição durante 4 anos em Sintra. No total tive 16 anos de trabalho autárquico, uhum. mas fechei completamente esse capítulo. Nunca tive responsabilidades ao nível do governo. Podia ter tido. Quando o Guterres foi primeiro-ministro, várias vezes me desafiou ou me abriu a porta para... Mas eu estava, nessa altura, comprometidíssimo com as questões da Câmara Municipal de Lisboa, que foram para mim uma grande paixão. E agora, desde que estou no Parlamento, tenho tido também muito trabalho no plano internacional, que me tem dado uma imensa satisfação, nomeadamente num universo que tem que ver com os países que saíram da antiga União Soviética uhum. e com o trabalho no leste da Europa, nos Balcãs, no Cáucaso, na Ásia Central, etc., onde a presença portuguesa é muito reduzida, mas onde é muito interessante fazer alguma coisa. Isso também me tem dado uma grande satisfação. Como Primeiro-Ministro, eu falei da questão dos contributos, mas como Primeiro-Ministro não se via a dar esse contributo para a vida pública, para a vida política? Nunca me passou pela cabeça, não creio que tenha nenhuma hipótese de... disputar de novo, coisa que já fiz, a liderança do Partido Socialista. Também sei ler os sinais que a vida me dá e, portanto, vivi isso com a maior das tranquilidades. E quando levei uma cabazada de José Sócrates, numa candidatura, num momento em que se candidatou também o Manuel Alegre, também foi derrotado, por menos que eu, mas foi também derrotado, claramente, percebi esse sinal e é coisa que nem me passa para a cabeça. Existe arrependimento nas suas palavras quando fala dessa sua situação de vida, dessa candidatura contra José Sócrates, contra Manuel Alegre? Nenhuma espécie de arrependimento. Se fosse hoje, avançaria? nenhuma espécie de arrependimento, pelo contrário, tenho orgulho no esforço gigantesco que se fez nessa altura. E com meia dúzia de pessoas, mas é uma campanha, as campanhas internas partidárias, provavelmente já terá tido entrevistados aqui que lhe disseram o mesmo, dão tanto ou mais trabalho que as campanhas externas, e têm que ser feitas também numa base nacional. Portanto, você tem que ir aos distritos todos. Exato. Às vezes para falar com meia dúzia de pessoas só. Mas, e voltando aqui à questão política e à questão que falou há pouco, à questão autárquica, o que é que muda na visão de um político quando abraça a vida autárquica, neste caso nestes 16 anos, e principalmente como presidente de Lisboa, da Câmara de Lisboa? Viu a política com outros olhos, de uma outra forma? Ganha um novo significado? Eu tenho dito muitas vezes que sou muito favorável ao sistema que vigora na França. Uhum. Que é um sistema particularmente interessante porque você, em França, em alguns outros países da União Europeia também, incluindo, mas de uma forma diferente, o Reino Unido, a Inglaterra. Mas eu a França tenho seguido melhor e vou dizer uma coisa. Você, em França, não tem ninguém a assumir responsabilidades a nível nacional desde o tempo do General de Gaulle que não tenha primeiro ganho os seus galões num combate de natureza local e normalmente num combate que tem que ver com a presidência de uma autarquia, por mais pequena que seja. Você inclusivamente não tem em França um Presidente da República, desde o General de Gaulle, que não tenha tido uma implantação de caráter local, fosse ela qual fosse. O atual Presidente François Hollande, estará lembrado quando foi eleito aqui há 2-3 anos, celebrou a sua vitória e esperou os resultados na pequena comuna onde era maire, onde era presidente da Câmara, e na zona por onde era deputado no plano nacional. O Jacques Chirac, que foi presidente da França também, ou o Valéry Giscard d'Estaing à direita, foram qualquer deles presidentes de Câmara. No caso do Chirac, foi mesmo presidente da Câmara de Paris. E você não conhece, mesmo o Mitterrand também foi presidente de uma pequena Câmara, na zona centro da França. Mas esse e poder essa experiência do poder local é uma experiência particularmente gratificante do ponto de vista pessoal e é uma experiência particularmente rica do ponto de vista do sentimento de responsabilidade que se tem que ter perante as pessoas, porque você tem na nossa terra, nós da nossa terra temos, por razões que são conhecidas do ponto de vista histórico, temos um sistema eleitoral que põe as principais responsabilidades nas mãos dos partidos e, portanto, das lideranças e das direções partidárias. Um líder de um partido escolhe quase que sozinho, às vezes, os nomes os principais candidatos que quer fazer eleger nas eleições legislativas, já na perspectiva de um dia poder chamar este ou aquele para responsabilidades de outro tipo. E, portanto, as pessoas votam em siglas partidárias e não em nomes. E isso também é uma situação que nos põe em desvantagem em relação a outros países da União Europeia, onde as pessoas votam em nomes, já há uma relação de confiança, e as pessoas são eleitas, de uma forma geral, preferem estar de boas relações com as direções partidárias e com as lideranças partidárias, a estar de boas relações com o eleitorado, em vez de representar o eleitorado. Isso tem vários inconvenientes. Portanto, eu acho que as raízes de caráter local que resultam do trabalho autárquico, dão às pessoas uma experiência completamente diferente. Mesmo numa grande cidade, sim, como é o caso da nossa capital... Pode parecer pouco pessoal, parece... Você, quando assume responsabilidades ao nível da presidência da Câmara, é conhecido por toda a gente. E desde que sai da porta da sua casa, mora onde morar, até que volta para dormir, e muitas vezes mesmo durante os períodos de descanso, você é procurado pelas pessoas que lhe põem as questões as mais diversas, desde problemas de um cano de água que se rompeu, até um buraco na rua, passando às vezes por desavenças conjugais, falta de habitação, etc. As mais diversas. Você em Lisboa tem isso e as responsabilidades protocolares de mais elevado nível, porque você recebe chefes de Estado e no Salão Nobre tem que fazer um discurso a cada um dos chefes de Estado que vem a Portugal em visita oficial, e depois ao mesmo tempo e no mesmo dia está a tratar de problemas que têm a ver com águas, abastecimento de água, com lixo, num dos bairros mais pobres da cidade. E como presidente de Câmara, que Lisboa deixou? Mas não é a mim que compete fazer essa avaliação, sim, como calculará... Mas que sensações teve ao deixar o cargo? Como calculará, faço uma avaliação positiva do que foi o meu trabalho O meu trabalho à frente de uma equipa muito vasta. E primeiro integrado numa equipa que foi liderada por Jorge Sampaio, que era meu secretário-geral e que passou a ser nosso Presidente da República durante 10 anos. Saiu da Câmara de Lisboa para ser Presidente da República Portuguesa. E que ensinamentos levou para a variação da Câmara Municipal de Sintra? Foi muito diferente, foi uma adaptação diferente. A situação é diferente, eu conhecia a situação vista do outro lado e, de facto, nós temos aqui uma coisa que é um bocadinho contra a natura. O PS tem tido uma posição oficial e eu, pessoalmente, sou sempre mais soft nesse tipo de avaliação, mas nós temos uma posição muito curiosa e contra a natura, como eu dizia, entre aspas, que é a representação dos pequenos partidos, da oposição, qualquer que ela seja, pequena ou grande, num órgão executivo. É uma coisa um bocado aberrante do ponto de vista do funcionamento das instituições, porque nas câmaras municipais a oposição elege vereadores e, portanto, tem vereadores, sim, que não têm o conhecimento dos dossiers, a quem muitas vezes esse conhecimento até nem é facultado como deveria ser, não têm tempos atribuídos, não estão a trabalhar profissionalmente enquanto responsáveis eleitos autárquicos, e que são chamados a pronunciarem-se sobre estratégias de execução e planos de execução para os quais não contribuíram na maior parte dos tempos, das vezes. E, portanto, digamos que nas câmaras portuguesas há dois parlamentos. Dois órgãos têm a natureza parlamentar, sendo que um devia ser fundamentalmente executivo, que é a Câmara Municipal. Por isso é que há algumas forças, e o PS também, sem fazer isso um fica-pé, que têm proposto o alargamento das competências das Assembleias Municipais, porque elas se tornem o verdadeiro Parlamento Conselheiro, e têm também proposto, embora com nuances, a não representação das minorias políticas no órgão executivo. Sente-se de Lisboa e de Sintra da mesma forma, ou há um amor especial pela capital? No fundo, há aqui um conjunto de câmaras, de um lado e do outro do Tejo, numa margem e na outra, que correspondem a uma mesma área metropolitana. Nós temos uma divisão administrativa do território que é muito discutível, porque... Primeiro porque... Desde os tempos do Monzinho da Silveira, há uns séculos atrás, não se faz uma verdadeira reforma da divisão administrativa do território. E o Monzinho da Silveira escreveu, aliás, textos interessantíssimos sobre essa matéria e tal, e sobre a forma como é que as pessoas olhavam para ele, e pediu para ser enterrado na Ilha do Corvo, que, aliás, é a primeira citação de um livro lindíssimo de Raul Brandão, de que eu fui editor, que se chama As Ilhas Desconhecidas. Depois disso, o que é que houve? Houve, no pós-25 de Abril, quer dizer, o Marcelo Caetano fez, quando foi ministro de Salazar, fez também alguns pequenos toques, mas no âmbito da aprovação do Código Administrativo e com a experiência que ele tinha de trabalho e, sobretudo, de legislação administrativa. Mas, depois de 25 de Abril, houve uma barganha entre os vários partidos políticos no sentido de subir o nível de categoria hierárquica a cada um dos pontos do país, em função das pequenas rivalidades políticas. Isso só terminou, mas não totalmente, numa fase em que o António Guterres foi presidente da Comissão Parlamentar de Poder Local. Eu estive lá nessa altura, foi salvo erro em 97, e ele conseguiu ali um entendimento para não se proporem a criação de mais conselhos e as subidas a freguesias de pequenas terras, etc. Houve um deslumbramento. Mas depois, quando ele esteve no governo, já houve a criação de mais alguns conselhos do norte do país, nomeadamente, e a barganha tem-se mantido. Agora a pressão é menor, mas quando eu acho que justamente o que se devia ter feito é aquilo que, e bem, o António Costa fez enquanto responsável político pela cidade de Lisboa, que foi, por exemplo, reduzir o número de freguesias e agrupá-las. Exatamente. E dar-lhes outras competências. E voltando aqui à questão de Lisboa em concreto, falou há pouco na palavra paixão. De onde vinha essa paixão pelos assuntos de Lisboa? O que é que o envolvia tanto? A paixão mantém-se, isto é a cidade onde eu nasci, sim, e a cidade onde vivi praticamente toda a minha vida. Mas essa paixão como presidente da Câmara toldou-lhe as decisões? Não, não há nada mais apaixonante do que o trabalho autárquico, porque o trabalho autárquico permite, por mais difícil que seja o contexto, sonhar, transformar o sonho num projeto, procurar executá-lo, realizá-lo e medir com as pessoas e nos olhos das pessoas e na reação das pessoas a utilidade daquilo que se fez, uhum, ao seu serviço. Isso eu acho que é muito difícil noutros planos de intervenção política ou, se quiser, de responsabilidade pública, seja na nossa terra, seja noutra qualquer. É o que leva da política. A relação é muito mais distante. Você hoje tem pessoas que têm responsabilidades governamentais e que não têm essa relação de proximidade que os autarcas têm com as pessoas. É o que leva da política, essa proximidade, esse trabalho autárquico. São as memórias que ficam mais presentes. Sim, também. Mas eu há bocado estava a dizer-lhe que desde 2002, depois de ter perdido, sim, a Câmara de Lisboa, depois de 12 anos de responsabilidades de poder em Lisboa, eu fui para o Parlamento e por um acaso da distribuição das pessoas dentro dos grupos parlamentares grandes, como era o caso do meu na altura, eu fui parar à Assembleia Parlamentar da Organização de Segurança e Cooperação Europeia, onde ainda estou, e onde tive um papel muito ativo, e ainda tenho um papel relativamente ativo, porque consegui ser eleito primeiro presidente, e depois primeiro vice-presidente, e depois presidente da Assembleia Parlamentar, que tem responsabilidade em 56 países do mundo, no fundo, em quase todo o Hemisfério Norte. E, portanto, isso permitiu-me, por exemplo, viver muito, com muita proximidade, o conflito no Cáucaso entre a Geórgia e a Rússia. Eu tinha acabado de ser eleito presidente da Assembleia Parlamentar, numa Assembleia que teve lugar na Ásia Central, e poucos dias depois, eu fui eleito em julho, no início de julho, no início de agosto de 2008, iniciou-se a guerra entre a Geórgia e a Rússia. É preciso ter... Portanto, eu vivi isso com uma grande proximidade, peço desculpa. Não, problema. Mas é preciso ter medo, ter receio daquilo que se vai passando, daquilo que vai acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia? Pois, eu acho que é preciso ter, sinceramente. Olha, e tem um exemplo onde eu acho que a intervenção exterior, e nomeadamente a intervenção da União Europeia, foi particularmente infeliz, porque... Eu, por acaso, fui convidado, já não era presidente, mas fui convidado para coordenar a observação das últimas eleições presidenciais na Ucrânia. Já tinha coordenado a missão internacional que tinha observado as eleições presidenciais 5 anos antes, na Ucrânia. Portanto, eu assisti ao combate eleitoral que se verificou na segunda volta e falei com eles, entre a senhora Júlia Timoshenko e o senhor Yanukovych, que agora está no exílio na Rússia. E nessa altura, quando coordenei essa missão, que era composta por mais de 120 parlamentares aí de uns 30 ou 40 países, e tínhamos 1.500 observadores na Ucrânia, tivemos, e nestas últimas também, muito próximo de 1.500, eu falei com os candidatos todos há 6 anos. E, portanto, conheci o atual presidente, que é o Poroshenko, que hoje é uma figura bastante mais conhecida, porque ele era ministro dos negócios estrangeiros da Júlia Timoshenko, mas já estava em ruptura com ela também. E, portanto, conheci aquela gente praticamente toda. E devo dizer-lhe que acompanhei com outras pessoas que lá estão agora, nomeadamente uma deputada do PSD, que era Inês de Sena, e sobretudo com a Isabel Santos, que é a minha camarada e é deputada do PS pelo Porto. Acompanhámos muito bem aquilo tudo, estivemos lá antes do chamado movimento Maidan, estivemos na Praça Maidan várias vezes, porque a Ucrânia teve a presidência da OSCE há 2 anos, e portanto acompanhámos aquilo com uma grande proximidade e falando com as pessoas, e aquilo começou por ser aquele movimento de contestação ao poder na altura, que era o poder do Yanukovych, que tinha sido eleito limpamente, embora estivesse numa deriva de grande corrupção, mas a corrupção é ali um dado praticamente dominante, infelizmente, e a um nível muito elevado. Aquele movimento, Maidan, começou por ser um movimento estudantil contra a corrupção no sistema político ucraniano. E depois foram muitos dos visitantes ocidentais, e nomeadamente da Europa Ocidental, porque aí os Estados Unidos portaram-se bem, e o Estado de Estado de Kerry portou-se particularmente bem, foram muitas das idas lá de elementos da União Europeia, nomeadamente aquela senhora que era antigamente a responsável, que deitaram petróleo para cima da fogueira. Claro que há ali problemas de, se quiser, de fundo, que têm a ver com outro tipo de questões, que são de resolução difícil, porque, por exemplo, a questão da Crimeia é uma questão diferente daquela que agora se está a verificar no leste da Ucrânia. Ainda ontem ou anteontem vi imagens de um drone sobre o aeroporto de Donetsk. Eu fui a Donetsk com outro português, que é o Nuno Paixão, que trabalha na Assembleia da República, e com outros parlamentares de outros países, nesta última missão de observação das eleições presidenciais, na véspera das eleições. E já Donetsk estava na mão dos separatistas, dos pró-separatistas. Foi uma viagem que fizemos muito arriscada, mas o aeroporto estava, nessa altura, absolutamente ainda impecável e a funcionar. É uma União Soviética mal resolvida, por assim dizer. Do primeiro ao quinto filho, como é que o pai João Soares se adaptou aos tempos? É um dos grandes prazeres na vida, uhum. É poder ser pai. Às vezes tenho falhado, mas, já é um pai diferente. Mas acho que de uma forma geral tenho estado bem, mas não é a mim que me compete dar opinião sobre isso. Mas daquilo que vem aprendendo, daquilo que vem sentindo, e falou aí de um filho de 37, de um filho de 7, que diferenças é que nota? São filhas, nesse caso são filhas. A primogénita é uma menina, que é uma arquiteta, uma menina que tem 37 anos, que se chama Inês, E a ultimogénita também é uma menina que se chama Lila, tem 7 anos. Mas hoje é um pai mais, digamos que, babado, mais paciente. Não, ganha-se muito mais maturidade para os relacionamentos e para a avaliação das coisas, talvez também mais serenidade. Embora, de uma forma geral, as coisas sejam muito parecidas, não há grandes transformações. Quer os mais velhos, quer os do meio, quer os mais novos, como é que lida com a exposição pública do pai? São de acompanhar... Bem, isso é uma pergunta que tem que fazer aos próprios, não me pode fazer a mim, porque... Mas fala-se de política em casa. Não tenho tido problemas de relacionamento familiar. Mas fala-se de política abertamente? Como lhe ensinaram? Fala-se, mas não é provavelmente o tema dominante, mas fala-se de muitas outras coisas. Existe cansaço da sua parte em alguma vez no dia, na semana, no mês, no ano? Há espaço para ter cansaço da política? Há momentos de menos alegria e menos felicidade, há momentos até de alguma tristeza, mas não creio que... Quer dizer, eu estou de bem com mim próprio, estou bem na minha pele e, portanto, tenho todas as condições para estar bem com os outros. De uma forma geral, estou bem com as pessoas, não tenho dificuldades desse tipo e, portanto, não... Isso resulta de estar a fazer coisas que gosto de fazer, evidentemente há sempre coisas desagradáveis. Eu gostava de ter chegado aqui à hora que você me marcou e não consegui chegar, houve problemas de trânsito, estava a chover e eu prefiro que haja sol, mas tenho sempre a esperança de quando sair vai estar sol e vamos poder olhar para as coisas de uma forma mais agradável. No final do dia, no final de todos estes anos, nunca se colocou em causa a política e o mundo da política? Mas a política, o mundo da política, não numa lógica dominante do profissionalismo a full time. É verdade que desde há uns anos esta parte eu estou a fazer política em full time, mas não é nessa lógica dominante que tem que ver com uma coisa como, é uma expressão que eu abomino, como uma carreira, uma coisa desse tipo, não é? O carreirismo matou a ética da política perante as pessoas que assistem e que veem o seu dia-a-dia? Fez muito mal. Sim. Matar é uma expressão demasiado severa. Mudou a imagem. Como? Mudou a imagem da política perante os olhos de quem vota, de quem são os eleitores. Sim, o carreirismo pode ter tido um papel aí. Infelizmente, o carreirismo, o oportunismo, a falta de respeito pela palavra dada, isso é óbvio, mas não é só na política, quer dizer, isso acontece um pouco por todo lado. Não vale a pena centrar isso na política. A política tem um bocadinho mais de visibilidade, mas nós hoje estamos a viver uma crise institucional quase generalizada e é preciso ter sensibilidade para perceber isso. E é preciso perceber, na minha perspectiva, e digo com toda a humildade, A reforma das coisas só se faz com pequenos passos e com pequenos gestos e com exemplos de dignidade e de fidelidade às convicções e fidelidade à palavra, que são coisas simples, básicas, mas que muitas vezes não são respeitadas. O português comum, digamos assim, pode se sentir traído? Não creio que haja razões para que ninguém se sente atraído, tirando um ou outro caso mais particular, sim, em que possa ter havido alguma deslealdade, e nem creio que, em termos de avaliações relativas, comparativas, nós estejamos mal colocados no ranking dos muitos países no mundo. Por exemplo, este universo da OSCE tem-me dado a oportunidade de perceber até que ponto é que nós, muitas vezes, somos muito mais cruéis connosco próprios do que com os outros. Nós, portugueses, nós temos uma capacidade de relacionamento com os outros que é ímpar. Poucos povos têm. Nós temos um entrosamento absolutamente excepcional, e eu tenho visto isso aos mais variados níveis, e nomeadamente nas nossas Forças Armadas. As nossas Forças Armadas têm participado, houve uma altura em que estavam no topo do ranking internacional, até em parte por causa de Timor e da presença em Timor, em termos absolutos e também em termos, e sobretudo em termos relativos, nas participações em missões de paz. Mas ainda temos muitas participações em missões de paz. Eu ocupo-me das questões que têm a ver com defesa no grupo parlamentar, e é a coisa que me tem, a área que me tem mais interessado nos últimos anos. E nós temos temos tido prestações, como agora se diz, de grande qualidade e que com uma capacidade de entrosamento absolutamente excepcional. Eu lembro, por exemplo, agora já não temos tropas na Bósnia, mas tivemos durante muitos anos. Fui lá desde o início, fui lá a primeira vez fui lá como autarca, a convite do Presidente da Câmara de Sarajevo. Ainda havia guerra, ainda havia tiros, ainda se matavam pessoas, etc. E já lá estavam, foi a primeira missão militar portuguesa fora do nosso território nacional, depois do fim da Guerra Colonial. Foi um governo do António Guterres e era Ministro da Defesa, na altura, o António Vitorino. Eu fui dos primeiros responsáveis, enquanto autarca, lá visitar, porque houve um convite do Presidente da Câmara de Sarajevo, e fui lá e fiquei espantado com a capacidade. Na altura estava lá, salvo erro, uma companhia de paraquedistas, ou era uma companhia de comandos e paraquedistas. Estavam em condições de dificuldade extrema, dureza, porque era inverno, porque era muito frio, porque estava tudo cheio de neve, porque eles estavam a viver num acampamento que tinha sido montado dentro das ruínas de uma fábrica nos arredores de Sarajevo. Eu fui lá almoçar com eles e estive com eles um dia, foi uma coisa que me impressionou, a capacidade. Andavam ainda nas velhas chaimites, sem aquecimento, que era uma coisa absolutamente... Todas as outras forças que lá estavam, já lá estavam forças de outros países, tinham equipamentos muito melhores que os nossos. E depois pude acompanhar praticamente tudo, incluindo o Afeganistão, onde tive a felicidade de poder ir uma vez numa visita do Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama, que acompanhei enquanto membro da Comissão Parlamentar de Defesa. E nós tivemos gente sempre nas zonas mais arriscadas. Nós, no Afeganistão, tivemos dois mortos, um por acidente e um em resultado de uma mina num quadro de uma emboscada. Portanto, fomos das forças, tivemos menos baixas. E isso deve-se à qualidade das nossas Forças Armadas. E a capacidade de entrosamento era espantosa. Eu estava a dizer, na Bósnia já havia casamentos, já havia divórcios. O nascimento de crianças era uma coisa impressionante. Somos os nossos maiores críticos. Mas depois, ao mesmo tempo, para dizer mal de nós próprios é uma coisa terrível. E, portanto, passamos a vida a queixar-nos da malandragem, mas a todos os níveis, ao nível do futebol, ao nível da política, ao nível da administração, ao nível da economia. Há razões para nos queixarmos em alguns setores, mas também nos fazia, talvez, melhor se tivéssemos e talvez isso nos desse um outro tónus para enfrentarmos as dificuldades que temos que enfrentar juntos, se olhássemos um bocadinho mais para aquilo que é positivo. É um lado mais rabugento, que já faz parte da genética, por assim dizer. E pergunto-lhe também, é inevitável, há um país, há um Portugal, antes da detenção de José Sócrates e depois da detenção de José Sócrates? Não creio que, quer dizer, é um momento muito sério que estamos, sim, a viver, isso parece-me absolutamente indiscutível. Eu acho que, do ponto de vista daquilo que é o funcionamento da justiça, isto era absolutamente desnecessário e, do meu ponto de vista, é uma opinião que só me vincula a mim e que é feita num quadro de respeito pela justiça e pelo que a justiça deve ser na nossa terra e no mundo, esta detenção é injusta porque o põe num plano de profunda desigualdade para poder defender-se das acusações que lhe são feitas sistematicamente na praça pública. E já não falo da questão da violação do segredo de justiça, etc. Uhum. Estou a dizer é que é profundamente desigual, injusto, pôr alguém numa cadeia só para que não possa responder àquilo que são as acusações que todos os dias são publicadas e são lançadas contra ele, sem que ele se possa defender e sem nós termos nenhuma espécie de acesso àquilo que seriam eventuais elementos de prova que pudessem existir. Eu não quero com isto dizer que deve haver um tratamento de exceção para ninguém. A igualdade é um princípio básico das sociedades democráticas desde a Revolução Francesa de 1789. Por isso é que a trilogia que acompanha As Armas da República Francesa é a trilogia da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Mas um homem que regressou ao país e que é detido no momento em que reentra no país, sabendo que pode ser detido, obviamente que não apresenta nenhum perigo de fuga. E do ponto de vista da obstrução ao funcionamento da justiça ou do prejuízo que possa ser causado ao processo, também me parece que o argumento é muito absurdo. Quer dizer, visto de fora e também... Visto com toda a humildade. Sim, sim, visto de fora e visto também de perto, e deixando as acusações de lado e deixando esta prisão preventiva de lado, porquê é que ninguém fica indiferente a José Sócrates? Antes de mais, porque ele tem qualidades e é preciso reconhecer, e eu estou à vontade para dizer isto, mesmo dentro do Partido Socialista, porque eu sou dos poucos que posso dizer, porque sempre o disse, que nunca tinha votado nele internamente, e ainda há bocado fizemos exatamente referência à cabazada que ele me deu quando foi eleito como secretário-geral do Partido Socialista. Agora, eu faço uma avaliação positiva daquilo que foi o trabalho dele enquanto Primeiro-Ministro de Portugal. Ele teve uma visão estratégica para o país e cumpriu-a tão bem quanto pôde. Ele teve um papel muito significativo na introdução das novas tecnologias, ele teve um papel muito significativo no impulso que foi dado por via do trabalho do ministro dele com o Mariano Gago, na ciência, na investigação, etc., no ensino universitário. Ele teve um papel também indiscutível na promoção das energias alternativas e na busca de soluções para os problemas energéticos, numa lógica que não foi sempre ortodoxa, mas que procurava o melhor para o país. E, portanto, eu acho que nem tudo o que tem que ver, por exemplo, com a saúde, com a saúde pública e com a educação, houve também um esforço muito significativo. Estou agora a pensar na educação básica e secundária, onde houve uma mexida muito significativa em quase todas as instalações escolares, etc. E na saúde pública exatamente a mesma coisa. Quer dizer, os governos dele bateram-se seriamente pelo Serviço Nacional de Saúde como uma das conquistas mais importantes da nossa jovem democracia. Há um sentimento extremado, quer de quem o adora, quer de quem o odeia, por assim dizer. Talvez não seja esta a palavra mais correta, mas é aquela que agora surge. E por isso também lhe pergunto, depois de toda esta história, depois de todo este caso, e fazendo aqui um bocadinho de futurologia, que José Sócrates irá reaparecer? Bem, espero que ele possa sair inocentado das acusações que lhe são feitas, que eu ainda não percebi quais são. Não é? E sou um homem que tem seguido com alguma atenção isto. Ainda não percebi exatamente o que é que se lhe imputa. E, portanto, por isso também acho que era importante podermos ouvir a voz dele em guardado circunstâncias com as outras vozes que têm sido aí ouvidas em termos de comentário político e algumas que vão para além disso, porque se pretendem verdadeiros porta-vozes da acusação e do Ministério Público. Embora também seja importante reconhecer que quer o Ministério Público, quer o juiz de instrução, se têm revelado muito prudentes na expressão pública do que quer que seja. E, portanto, têm estado, de uma forma geral, quase sempre calados. Agora, o que é preciso é que a justiça se faça em condições de dignidade e em condições de igualdade. Isto é, há um princípio básico em todas as formas de direito, todas as áreas do direito, e sobretudo no direito penal, que é o princípio do contraditório. Para além de outros princípios também básicos que, de alguma maneira, a prisão preventiva põe em causa. E há um princípio que, para mim, ainda é mais importante, ou tão importante como o princípio do contraditório, que é o princípio da presunção de inocência. Uma pessoa, até que seja julgada e com a sentença transitada em julgado, isto é, com todos os recursos possíveis esgotados, deve ser considerada inocente. E a prisão preventiva também tem este efeito psicológico que não pode deixar de ser valorizado, que é o de culpar para a generalidade da opinião pública. Quer dizer, há um tipo que é detido. Eu lembro-lhe, por exemplo, eu não estou no ativo do ponto de vista jurídico já há muitos anos, e não, mas eu fui testemunha no caso da Moderna, porque havia ali também um problema de uma autorização da Câmara para um arranjo ajardinado na zona envolvente da então Universidade Moderna. Mas eu lembro-lhe que, por exemplo, no caso da Universidade Moderna, houve pessoas que saíram inocentes depois de serem julgadas, mas tiveram 2 anos e tal, 3 anos em prisão preventiva. Há pessoas com 2 anos e tal de prisão preventiva e depois são consideradas inocentes em julgamento. E isto para mim é uma coisa completamente inaceitável. E eu acho que devia haver também, com todo o respeito pelas pessoas que fazem a justiça na nossa terra, a todos os níveis, Ministério Público, juízes, etc., polícias, mas isto também devia ser passível de sanção, porque é uma coisa que tira, às vezes tira alguns anos de vida às pessoas. O que é que lhe falta conquistar? Como? O que é que lhe falta conquistar? Eu não tenho nenhum síndrome de Dom Afonso Henriques, tenho o maior respeito pelos nossos conquistadores. Como diz aquela canção, já nem sei quem é, que havia uma canção popularucha aqui há uns anos, que é já fui a Macau, a Madrid, Timor, não está sei Vinci. Eu já fui a esses sítios todos também, mas não sou um conquistador, nunca fui. Quer dizer, o meu palmarés, do ponto de vista amoroso, também é escasso. Há uma sensação de dever cumprido. Nunca há um dever cumprido, quer dizer, há muitas coisas fascinantes ainda para poder fazer. E como é que gostaria de ser recordado, em primeiro lugar, por aqueles que lhe são mais próximos e depois por aqueles com quem trabalhou de perto? Que qualidades sempre lhes quis demonstrar e deixar? Eu gostava que as pessoas se lembrassem de mim daqui a uns anos, espero que sejam muitos. Ainda espero poder viver mais uns anos largos, como um tipo decente, e um tipo que deu procurou dar um contributo para que a vida fosse melhor nesta terra que é a nossa, e neste mundo que é o nosso, e portanto, espero poder que um dia vir a ser considerado como um tipo que foi um tipo decente, com a noção clara, porque sei o suficiente de história, e sou apaixonado por literatura e por outras áreas interessantes, que a memória das pessoas perdura relativamente pouco. Por tempo, sim. Há quem não goste. Mas não sou crente, não tenho eventualmente a felicidade de ser crente, de ser bafejado pela fé, e portanto não acredito na vida depois da morte. Há quem não goste de si? Há algumas pessoas que não gostam de mim. Não penso que sejam muitas, mas ainda há bastantes pessoas. Há agora um fenómeno muito curioso, que é as redes sociais, que desempenham um papel muito importante, como uma espécie de termómetro de muitas situações, sim, etc. E aí a gente descobre que tem gente que não gosta de nós e que a gente não imaginava que não gostasse de nós. Quer dizer, há tipos que escrevem coisas inenarráveis que me divertem. Algumas, que eu sou traficante de marfim e caí num avião em África porque era um traficante de marfim e diamantes, etc. E eu até acho que uma parte daqueles tipos, alguns que são verdadeiros desmiolados, que se percebe logo que são verdadeiros desmiolados, acreditam no que estão a dizer, alguns deles. Isso também tem muito que ver com as questões da propaganda e desta sociedade de espetáculo em que vivemos. Olhe, por exemplo, com a questão que estávamos a falar de Sócrates e das acusações que lhe são feitas, porque às vezes as acusações depois ficam, e sobretudo quando se passa para a prisão, isso significa mais um grau de agravamento em relação a certo tipo de coisas. E a terminar, quem é João Soares? Como? Quem é João Soares? Eu sou um português, lisboeta, com 65, quase 66 anos de idade, que continua apaixonado pela sua terra, pela sua pátria, por esta Europa a que pertencemos, e eu nem sei bem como ainda continua a acreditar no projeto europeu, que está praticamente em ruínas. Do ponto de vista político, o projeto europeu está com ruínas quase semelhantes àquelas que a Europa conheceu e que deram origem ao nascimento do projeto europeu no final da Segunda Grande Guerra Mundial. Mas eu acho que é preciso continuar a fazer todos os dias um esforço. Não precisa de ser um esforço megalómano, tem que ser um esforço à medida das nossas possibilidades e da nossa área de influência, às vezes na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, para que as coisas melhorem. João Soares, nas conversas de esquina, muito obrigado pela sua companhia neste programa. Voltamos então na próxima semana. Beijinhos e abraços. Um bom fim de semana. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be